Aleluia, Ele é santo, santo, santo é o Senhor, poderoso Deus, digno de louvor, digno de louvor. Tu és santo, santo é o Senhor, poderoso Deus, digno de louvor, digno de louvor. Amém. Deus, amém. Esse amor que deu a nós, nos salvou naquela cruz, se deu, prevaleceu naquela cruz, nos perdoou, nos trouxe junto a ti, mostrou vida. Sua luz me fez ver, só te louvarei, sim, tudo darei. Mostrou vida, sua luz me fez ver a verdade do seu grande amor. Nas trevas, a luz de Deus, Cristo pra sempre reinará. Então venham, venham cantar a Deus com tudo que verei, te rodei. A salvação Cristo nos deu, único rei e nosso salvador. Estou aqui, minha vida dou, move em mim, eu faço o teu querer. Mostrou vida, sua luz me fez ver, só te louvarei, sim, tudo te darei. Mostrou vida, sua luz me fez ver a verdade do teu grande amor. Nas trevas, a luz de Deus, Cristo pra sempre reinará. Então venham, venham cantar a Deus com tudo que tens, viverei, vou te saber. Eu não posso imaginar uma vida sem você, ó Deus. Você, ó Deus, eu não posso imaginar uma vida sem você, ó Deus, sem você, ó Deus. não posso imaginar uma vida sem você, sem você, oh Deus. Trevas, a luz de Deus, Cristo pra sempre reinará. Então venham, venham cantar a Deus com tudo que tens, viverei por ti, ó Deus. Amém. Vivemos por ti, Senhor. Aplauda esse Deus. Naquela cruz, morreu por mim, morreu por nós. E te rendemos glórias essa noite, Senhor. E todas as noites e dias de nossas vidas, até a sua volta, Senhor. Amém. Amém. Temos nada a esconder, tua resposta está em nós. É tempo do que é falso cair, tua glória virá, o teu nome exaltar. Não há outro igual pra nós, Jesus, tu és santo Deus. Oh, oh, oh, oh. Vivo está, me fez livre. Tu és tudo em mim, Jesus. Yeah. E um minuto a perder, nem um segundo a enrolar. Uma cidade esperando a nós, noite queremos ser a luz. Sua glória virá, o seu nome exaltar. Não há outro igual pra nós, Jesus, tu és santo Deus. Oh, oh, oh, oh. Vivo está, me fez livre. Tu és tudo em mim, Jesus. Yeah. Oh, oh, oh, oh. Teu amor me fez livre. Tu és tudo em mim, Jesus. Yeah. Nada compara a ti e nada poderá nos ser. Teu amor, nada compara a ti e nada poderá me separar. Teu mais amor, uma vez, nada compara a ti e nada poderá nos separar do teu amor. Está, me fez livre. Tu és tudo em mim, Jesus. Yeah. Oh, oh, oh. Teu amor me fez livre. Tu és tudo em mim, Jesus. Yeah. Oh, oh, oh. Nada se compara ao amor do Senhor na sua vida. Ele é o único que te ama de verdade. Amém. Amém. Estão aí, meu? Quando olho que na vida vou enfrentar, o medo está na porta querendo entrar. Mas quando sinto seu amor em mim tocar, tenho coragem, agora vou lutar. Não adianta a maneira aumentar. Agora livre, estou pronto pra ganhar. Que? Sua morte trouxe vida para mim. Por isso agora eu canto, sou feliz. Sua vida foi exemplo para mim. Agora eu sou feliz. Às vezes fecho os olhos pra pensar como seria bom você voltar. Mas quando ouço a sua voz que vem falar, meu filho, estou contigo, vá lutar. O impossível não existe para mim. Deu céu, agora eu vou subir. Sua morte trouxe vida para mim. Por isso agora eu canto, sou feliz. Sua vida foi exemplo para mim. Agora eu sou feliz. O impossível não existe para mim. Teu céu, agora eu vou subir. Sua morte trouxe vida para mim. Por isso agora eu canto, sou feliz. Sua vida foi exemplo para mim. Agora eu sou feliz. Sou feliz. Vem! Amém, glória a Deus. Amém? Você é feliz? Perguntar de novo. Você é feliz? Muitas vezes acontece coisas aí na caminhada e a gente tende a querer ficar triste, desanimar. Mas a gente tem a verdadeira felicidade, amém? Antigamente era uma felicidade que você comprava aí fora, amém? Ou tinha que fazer uso de alguma coisa para ter a verdadeira felicidade. Falsa felicidade, para ter uma felicidade, amém? Quando a gente pula, canta, grita, é para ele. Não é para mim, para Fran, para ninguém que está aqui em cima. Aqui é uma banda que é um instrumento usado pelo Senhor. É para Ele, amém? Ele subiu numa cruz por mim e por nós, amém? Ele é digno que a gente louve, que a gente aplaude o nome dEle, que a gente grite por Ele, amém? Amém! Amém. Amém. Glorificado seja o Teu nome, Senhor. Sua presença em mim mostra quão amado eu sou. Me leva até seu trono de amor. Então esqueço até de mim, de tudo que falei ou fiz, e sinto a sua mão a me guiar. Se sua presença em mim me mostra quão amado eu sou. Me leva até o seu trono de amor. Então esqueço até de mim, tudo que falei ou fiz, sinto sua mão a me guiar. Em teus braços, Senhor, eu quero estar e pra sempre te adorar. Ó Senhor, eu necessito mais de ti. Seu amor. Vai! abri meu coração, eu ouço o som da sua voz tocar bem fundo aqui dentro de mim. E ao sentir o teu mover, mudando todo o meu viver, incomparável está junto de ti. E ao abrir meu coração, eu ouço o som da sua voz tocando fundo aqui dentro de mim. E ao sentir o seu mover, mudando todo o meu viver, incomparável está junto de ti. Incomparável, Senhor! Em teu braço, Senhor, eu quero estar e pra sempre te adorar. Ó Senhor, necessito mais de ti. Seu amor é o que me faz feliz. Em teu braço, Senhor, eu quero estar e pra sempre te adorar. Ó Senhor, necessito mais de ti. Seu amor é o que me faz feliz. Em teus braços, Senhor, eu quero estar e pra sempre te adorar. Ó Senhor, necessito mais de ti. Seu amor é o que me faz feliz. Em teus braços, Senhor, eu quero estar e pra sempre te adorar. Senhor, necessito mais de ti. Seu amor é o que me faz feliz. Ser feliz só com seu amor. Ser feliz só com seu amor. Só com seu amor. Ser feliz só com seu amor. Amém. Nós o vencemos por meio do sangue do Cordeiro que foi derramado naquela cruz. Amém. Amém. Todos nós fomos revestidos na autoridade que está no nome deste que derramou o seu sangue por todos nós. Amém. Sobre este nome, todo joelho se dobra e toda língua confessa que somente Ele é o Senhor sobre todas as coisas. Aleluia. Amém. Agora veio a nossa salvação, o poder e o reino do nosso Deus. O Cristo na cruz triunfou e ao terceiro dia ressuscitou. Foi calado nosso acusador quando Cristo o despojou. Agora vem a nossa salvação, o poder e o reino do nosso Deus. O Cristo na cruz triunfou e ao terceiro dia ressuscitou. Foi calado nosso acusador quando Cristo o despojou. Nós o vencemos pelo sangue do Cordeiro. Nós o vencemos pelo sangue do Cordeiro. Veio a nossa salvação, o poder e o reino do nosso Deus. O Cristo na cruz triunfou e ao terceiro dia ressuscitou. Foi calado nosso acusador quando Cristo o despojou. Nós o vencemos pelo sangue do Cordeiro. Nós o vencemos pelo sangue do Cordeiro. Nós o vencemos pelo sangue do Cordeiro. Nós o vencemos pelo sangue do Cordeiro. Vai, e eu andarei. De dia eu sinto que mudarei. Santo Espírito, vem guia me. Estás presente sempre em mim. Tu és a luz que brilha em mim. De ti preciso, Senhor. Tu és a luz que brilha em mim. De ti preciso. Eu viverei para o Santo Deus. Na cruz me fez livre. Eu viverei para o Santo Deus. Ouço sua voz como um trovão, erguendo-me pra continuar. Tu és minha rocha, fogo em mim. Agora e sempre eu viverei. Tu és a luz que brilha em mim. Eu te preciso para andar. Tu és a luz que brilha em mim. Eu te preciso para andar. Eu viverei para o Santo Deus. A cruz me fez livre. Eu viverei para o Santo Deus. Eu viverei para o Santo Deus. Na cruz me fez livre. Eu viverei para o Santo Deus. Eu viverei para o Santo Deus. Na cruz me fez livre. Eu viverei para o Santo Deus. Eu viverei para o Santo Deus. Na cruz me fez livre, eu viverei para o Santo Deus. Vem! Bate palminha aí, Arthur. Bate palma, isso. Cuidado com as crianças aqui, pesada, viu? Amém. Ele é o Cordeiro Santo. Amém. Exaltado seja Deus nas alturas acima dos céus, Cordeiro de Deus que vai. Exaltado seja Deus nas alturas acima dos céus, Cordeiro de Deus, Leão de Judá, que ressuscitou e retornará. Glória ao nosso Rei que venceu. Aleluia. Todo louvor e adoração sobre a morte triunfou. Exaltado seja Deus nas alturas, cima dos céus, Cordeiro de Deus, Leão de Judá. Vai! Exaltado seja Deus nas alturas acima dos céus, Cordeiro de Deus, Leão de Judá, que ressuscitou e retornará. Glória ao nosso Rei que venceu. Aleluia. Todo louvor e adoração sobre a morte triunfou. Glória ao nosso Rei que venceu. Aleluia. Todo louvor e adoração sobre a morte triunfou. Só vocês. Nosso Rei ressuscitou, aleluia. Hosana ao nosso Rei que venceu, aleluia. Hosana ao nosso Rei ressuscitou, aleluia. Glória ao nosso Rei que venceu, aleluia. Todo louvor e adoração sobre a morte triunfou. Amém. Amém. nós queremos te louvar neste lugar, Deus. Adorar o teu santo nome, Deus. Desejas ter, reflete a tua luz. Rompe, Senhor, orgulho e muros em meu interior. Sonhos e coroa te dou, me rendo aos teus pés. Tua luz dá esperança na escuridão. Que todos possam ver Cristo, meu Deus, grande e digno de adorar. Eterno Deus, glorioso em tudo és, Senhor. Majestade, graça e poder na luz do teu ser. Tua luz dá esperança na escuridão. Que todos possam ver Cristo, meu Deus, grande e digno de adorar. Deus, adoração agora. Com tudo, Deus, com tudo, Deus, adoração darei. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, com tudo, Deus, cantarei de tua glória. Com tudo, Deus, com tudo, Deus, adoração darei. Com tudo, Senhor. Com tudo, Senhor, tudo que somos, nós queremos te louvar, Senhor. Nós queremos te adorar, nós queremos nos entregar, Senhor, a ti, Deus. Porque o Senhor é a luz, Pai, para iluminar os nossos caminhos. O Senhor é aquele que nos guia, Senhor, no vale, nas dificuldades, Senhor. E por mais que a gente pense que o Senhor não está do nosso lado, muitas vezes a gente acha que o Senhor virou as costas, mas nunca o Senhor vai fazer isso, Senhor. Porque o Senhor é Deus, nos ama, e a Tua graça superabunda em nossas vidas, Senhor, todos os dias, Pai. E por isso, com tudo, Deus, com tudo, Senhor, eu te adoro. Com o meu ser, com a minha alma, com o meu espírito, Senhor. Com tudo, Deus. Com tudo, Senhor. Amém. Queremos te aplaudir, Senhor, mais uma vez. Para celebrar, Senhor, também a tua ressurreição, Deus. Sempre, sempre, Deus. Essa música é bem fácil de você cantar, não é nova. Muita gente já conhece. E que seja essa música sempre, todos os dias da sua vida. Toma o meu coração, a minha alma. Eu vivo só pra ti. Tu és a vida em mim, todo o tempo, Senhor. Amém? Que essa seja a sua oração, essa noite e todos os dias da sua vida. Esse é o meu desejo. Te Deus, todo o meu ser quer te adorar. Tudo que há em mim te Tudo que eu amo está em ti. Toma o meu coração, a minha alma. Eu vivo só pra ti, tu és a vida em mim, em todo tempo, Senhor. Tu estás em mim. Esse é o meu desejo, te honrar, Deus, todo o meu ser.

Quero ouvir a tua voz, igreja. Dá um aplauso ao Senhor Jesus, amém? E dá um abraço no seu irmão aí, pode se assentar em nome de Jesus. Amém. Você que precisa, não só você, todos nós precisamos dele, mas você que em especial tem algum caso em especial, sabe de alguém, ou está vivendo alguma situação que está fugindo ao teu controle, que já fugiu ao teu controle, que você não entregou na mão de Deus, seja uma doença, seja um problema psicológico, físico, o que for. Ele é Deus para te curar e Ele quer te curar essa noite, amém? Você fique na paz aí, na vontade, e vem aqui na frente. O pessoal da intercessão vai estar orando por você, a igreja também vai estar intercedendo por você, amém? Fica à vontade, pode se levantar, você que precisa de uma oração, sabe de alguém que precisa de uma oração também, pode vir até aqui na frente, o pessoal vai estar intercedendo aí, amém? E o resto da igreja esteja em oração aí, por favor. Antes de ministrar dízimo, eu queria agradecer a todos que estiveram orando durante a semana passada. Para quem não me conhece, eu sou o Christopher, né, que, para quem qual pediu oração durante a semana passada. Fiquei internado de quarta a sexta, então esse inchaço aqui da minha cara não é cachaça, é remédio, tá? Não vim do boteco agora, você achou que era do bar, mas não. Eu tô com a voz de macho, né, grave. Parece que eu tenho 200 quilos. Dá pra colocar a voz de piada de 20 anos? Tá melhorando. Então eu queria louvar mesmo a Deus, agradecer a Deus e a vocês aí pela minha recuperação. Os médicos estavam falando que tinha que fazer cirurgia. Vai pra cirurgia, não vai pra cirurgia? Vai pra cirurgia, não vai pra cirurgia? Graças a Deus, Deus creio que fez um milagre e não me mandou pra faca de novo. Então, obrigado a vocês pelas orações, tá? Obrigado pela unidade em vocês, né, nesse momento que eu precisei muito. Precisei que vocês orassem realmente por mim. E essa união foi fundamental, eu creio, para que eu voltasse a ter um pouco mais de esperança. Obrigado mesmo, sabe? Eu quero aproveitar e falar em questão de unidade de oração, também unidade em servidão, unidade de servir ao próximo. Como que você serve o teu próximo? Não só em oração. Uma das formas como nós servimos essa igreja é dando dinheiro. Infelizmente, a gente tem que dar de grana também, né? Sabe, uma coisa que, que às vezes eu fico chateado é a questão de os nossos pastores se preocuparem com o aluguel, que na verdade quem tem que se preocupar com o aluguel somos nós. Eu acho que o pastor tem que se preocupar com vidas, com restituição de casamento, com briguinhas também. Incrivelmente o pastor se preocupa com isso, mas o que ele não tem que se preocupar é com dinheiro, se está entrando grana ou não. O pastor tem que se preocupar com vidas, saca? Nós cantamos hoje: eu viverei para o Santo Deus, na cruz ele me fez livre. Mas muita gente não se libertou ainda do dinheiro, muita gente coloca a grana acima do poder de Deus, e eu acredito que você não está livre, cara, para cantar isso. Eu não quero chamar quem canta essa música e não dizima oferta de hipócrita, mas é o que você é se você não dizima, se você não oferta na casa do Senhor. É o que você é quando você canta que você está livre, que Cristo morreu por você, que tudo é amor, que tudo é maravilhoso, mas se você não dizima ou oferta, você é um hipócrita. Infelizmente é isso que é. De cada lado da igreja existem 5 cadeiras, né? 5 pessoas estão sentadas, ou quase 5 pessoas. Uma pessoa e meia que está sentada aí dessa fileira contribui com a casa do Senhor. 30% da igreja dizima e o resto usufrui. Eu não acredito no ministério desse onde 70% fica em cima das costas de 30%. A gente aprendeu nessa igreja que o amor é o que o amor faz. Acho que é uma frase que está no coração de todo mundo desde quase 10 anos atrás, que o amor é uma atitude, dizimar e ofertar é uma atitude. Por que eu estou falando isso, gente? Porque quem é membro da igreja recebeu um e-mail durante a semana dizendo que necessitamos de fidelidade dos membros da igreja. Nós não queremos mais do que aquilo que Deus coloca no seu coração. Se Deus não colocou no teu coração que você não tem que ofertar, e dizimar, amém, cara, se acerta com Deus. Mas eu não acredito, né, onde um Deus fala assim: ah, você vai abençoar a igreja, você não precisa, você só usufrui. Eu acredito que todos têm que abençoar a igreja. E esse é um chamado para você, para o seu coração. Se você não crê nisso, você tem dúvida, então bota o teu joelho no chão na tua casa, meu irmão, e ora. E pede para Deus revelar para você se é para você contribuir ou não, se é para você amar ou não, se é para você continuar fazendo a cruz de Cristo barata, ou você poder valorizar ela. Pagar a cruz de Cristo ninguém vai. Não tem como pagar isso. Mas valorizar, respeitar, honrar e amar nós podemos. Amém? Gente, vamos ficar de pé, vamos orar. Para quem é membro, tá ligado, que tem um panfleto lá atrás. Para quem não é, fique na liberdade de ofertar sem o panfletinho mesmo, com o nome. O importante é que você venha e faça aquilo que Deus coloca no seu coração. Em nome de Jesus. Senhor Deus, nós queremos te louvar nessa noite, Senhor. Nós queremos te louvar com vozes, Pai. Nós queremos te louvar com dança, com pulos, com as palmas, Senhor Deus. Nós também queremos te louvar com o nosso dízimo e a nossa oferta, Pai. Nós queremos te entregar isso, Deus. Sabe, pedir que o Senhor ministre realmente nessa igreja, no coração de todos os membros, Pai, visitantes, sabe, todas as pessoas que frequentam esse local, Senhor Deus. Que o Senhor constranja, Pai, em nome de Jesus, Deus, aquelas pessoas que não crê que isso é algo que a igreja tem como responsabilidade. Que o Senhor venha assumir o papel, Deus, e venha constranger o coração das pessoas, Deus. Porque nós sabemos que essa igreja aqui, ela trabalha com grana, nós precisamos pagar o aluguel, e esse aluguel que tem que pagar a igreja, essa preocupação é da igreja e não do pastor, Deus. Nós te louvamos por tudo que o Senhor tem feito, desde o início, Pai, de todos os sonhos que o Senhor tem colocado nessa igreja, no coração dos nossos pastores, no coração de cada um que frequenta esse local, Pai. Eu te peço que esses sonhos se realizem, Deus, e o dinheiro não venha ser um empecilho disso, mas venha ser uma realização, venha ajudar a realizar esses sonhos, para que nós continuemos esse ministério, Deus, resgatando vidas, Deus, resgatando almas, sabe, profetizando palavras de alegrias, palavras de reconciliação e de amor e graça, Deus, que é o que esse mundo precisa, Senhor, que é o que nós estamos ouvindo, que é o que nós também precisamos, Deus. Que o Seu amor venha ser o combustível, Pai, da nossa alma, Deus, sabe, que nada, Deus, venha cessar, Pai, sabe, o Seu amor e a nossa vontade de Te servir, sabe, que nós possamos realmente trazer o mínimo, Pai, sabe, lhe ofertar o mínimo, Deus, sabe, honrar a Sua cruz, que é maravilhosa para as nossas vidas, em nome de Jesus, Pai. Eu Te louvo, Te entrego esse momento, as nossas ofertas, Deus, em nome de Jesus. Amém. Fique na liberdade, galera, traga a sua grana aí. Boa noite, galera. Ah, melhorou, melhorou. É, agora é hora da gente conhecer nossos visitantes aí. Beleza? Vamos lá. O Toti. O Toti de Santa Catarina, tecladista aí. Cadê o Toti? Ah, é, você tem que levantar pra galera te conhecer. Aê, beleza? Pode tentar, Toti. Dinarte. Isso? Massa aí, ó. Derli. Massa. Marina. Marina. Ah, lá atrás, lá, de pé, lá. A Thalita. Thalita aqui. Franciele. Franciele. Ah. Samuel. A Deise. O Paulo. Aê! Tem mais alguém que não foi chamado, cara? E está pela primeira vez? Qual é seu nome? A Soraya ali veio visitar. Beleza? Tem mais alguém? Tem que levantar, né? Aê! Aê, tem o... Obrigado, obrigado. Tem um irmão nosso aí da comunidade de Teocrácia, do Paraguai, o Daniel Piracu ali, conhecia só pela internet. Pode levantar aí. Beleza? Veio visitar e conhecer. Beleza? Agora uns recadinhos legais aí pra vocês. Escala de limpeza, próximo domingo. É o grupo de renovo do Maurício. Está convocado aí, Maurício. Cadê o Maurício? Ó, Maurício, está convocado, hein? 4:30 aqui na Gólgota, tá? Ó, a galera do olho, a galera do box aí. Tá? Ó, sábado, agora às 5 horas da tarde, tá? Tem que estar aqui em ponto pra falar com o Ângelo aqui. Já tem 12 pessoas. E quem tiver afim de fazer um box aí, levar um soco aí dos irmãos, é só vir falar com o Ângelo, beleza? O Maia vai passar uma parada aí pra vocês. E aí, beleza? Então, esse aqui é... Aliás, é o material que a gente está usando para sair fazer o evangelismo, né? É o nosso fanzine, né? O nome é Resistência, então a gente está utilizando as tribos urbanas, né? No caso, esse mês nós começamos com os punks. E daí dentro a gente está colocando aqui um pensamento nosso, né? E uma arte. Daí então, se você desenha, se você escreve... Faz favor, pode vir falar comigo ou com o Lucas e manda sua arte pra gente que a gente vai tá utilizando ela aqui no nosso fanzine, beleza? É, deixa eu ver aqui. É, então, assim, se você tem vontade assim, de fazer evangelismo e se você não tem ideia como fazer, essa quarta-feira aqui, antes da reunião de oração, vai ter reunião de oração? Acho que vai, né? Vai. Então, o Lucas vai estar aqui. Daí, se você quiser vir aqui, não sei como fazer. Não, né? Então vem aqui, vem levar uma ideia com ele vai estar aqui para explicar como é que funciona, né? Como é que a gente faz o evangelismo e nas outras áreas também, não só no meio underground. Quero mais uma vez convidar quem tiver afim, poxa, vem falar com a gente está aí, saímos hoje de novo, né? Nós somos no Museu Niemeyer hoje ali, nossa, ali é uma cena bem interessante para a gente estar trabalhando. E vou dizer mais uma coisa, esse fanzine aqui, ele já tá andando, a gente tem que 3 meses que a gente tá na lida, né? Ele tem 1 mês e já vai para Brasília também, vai ser distribuído lá em Brasília. Então gostaria de pedir para que vocês estejam orando, né? Para que o objetivo dele seja evangelizar pessoas e que pessoas possam conhecer a Cristo através do nosso trabalho, tá bom? Valeu, galera, obrigado. Com a palavra, o apóstolo Volmir de Bastos. Pipe. É o Pipe, Bruno. Ô, galera, vou ter que interromper aqui de novo aí. Cortar. Vou orar pelo irmão. Galera, amanhã... A gente vai estar aqui na Gólgota, Vai ser o primeiro ano do Motoclube, hein? A gente vai estar... Os ossos já estão lá na geladeira pra gente assar. Cadê o Thiago? Ah, massa. Então, cara, a gente tá pedindo um apoio aí da comunidade. Como vai vir bastante galera de fora, cara, 99% não conhece a Cristo aí, a galera vai vir. E a gente tá a fim de apresentar aqui a comunidade onde que a gente congrega, né? E qual é o nosso objetivo de motoclube, assim, pra estar junto. Queria, com o apoio da comunidade, a gente tá aqui. Vai ter bastante galera de fora pra gente falar do amor de Deus aí pra essa galera aí fora, tá? A galera que quiser falar comigo, com o Matão, deixar o nome e pra gente conversar certinho lá atrás depois, beleza? Agora o Brunão. Lá vem coisa, né? É o Fábio? Não, aquela foto do cabelo já foi. É, isso aí sou eu imitando o Fábio à noite, né? Quem conhece a figura... Boa noite a todos. Hoje o pessoal tá meio devagar, né? Não teve rodinha. Visitante, o pessoal não fez muita festa. Não? Só não vão fazer agora, hein? As eleições, é isso. Bem, pessoal, uma preocupação que eu sempre tenho, preocupação em termos quando eu vou trazer alguma mensagem, algum estudo, é sobre o que falar. Que não são simplesmente, vou falar qualquer coisa. Sempre me preocupo, pô, o que Deus tem pro pessoal? E essa vez, assim, fiquei feliz e até tranquilo quanto a isso, que o que eu vou falar hoje, eu já venho pensando há um bom tempo e vai bem de encontro à pregação do Pipe de domingo passado. Então, acho que não é acaso, acho não, tenho certeza, não é o acaso. E sim, Deus que começou a, ou continua dando uns toques pra gente, para deixar a gente esperto em algumas coisas, para a gente mudar nossa cabeça e mudar nossas atitudes em algumas coisas. Antes de começar a mensagem propriamente dita, quero dar uma passagem rápida sobre algumas etapas, algumas eras que a humanidade passou. Isso vai ajudar a gente a entender um pouquinho mais a mensagem depois. Na era cristã, a humanidade passou por várias fases, né? Uma delas foi a época medieval. Tem alguns aqui que gostam da era medieval, tem os Viking Metal, tem o pessoal já anda se manifestando aí. E uma das principais características que eu vejo dessa era, de repente o Fábio sabe muito mais, que é um historiador, né? E ele gosta disso. Conta história, né? Fazer o quê? Uma das principais características é que o poder, praticamente todo o poder da sociedade estava centralizado na igreja. A igreja não tinha somente o poder religioso, exercia também o poder civil, digamos assim. Ou seja, tudo era comandado pela igreja. Ela foi se fortalecendo cada vez mais e ela ditava as regras. Era do jeito que a própria igreja queria. A gente conhece, né, as histórias das cruzadas... até dos cientistas que começaram a aparecer na época, não concordou com o que a igreja fala, caixão, fogueira, era assim mesmo, a gente sabe. Ou seja, a ciência estava relegada ao segundo plano. Só que com o passar do tempo, o Império Romano começou a perder seu poder, e a igreja estava... O Império Romano era o império que dominava todo o Ocidente, e aonde estava o controle da igreja. Com a queda, digamos assim, do Império Romano, a ciência começou a se desenvolver e ter mais espaço. E aos poucos, a era medieval foi perdendo espaço, e com o desenvolvimento da ciência veio a era moderna. Aí quem mandou é a ciência. Ela cometeu o mesmo erro que a igreja na primeira época. De agora em diante, eu mando. A igreja ficou lá relegada a segundo plano, e Deus, a igreja, tudo isso ficou sendo somente assim um responsável por, como é que vou dizer, um manual de conduta. A gente toca o barco e a igreja, Deus, eles falam o que eu posso fazer, que não é legal mentir. Eram só normas. E a ciência começou a se desenvolver, começaram pesquisas, inventos, que eles agora tinham liberdade. Só que aí a ciência também caiu no extremo. A igreja falava, a ciência declarava o seguinte: eu sou a verdade. E a própria ciência que vai resolver os problemas do mundo. Nós, a ciência, vamos trazer todas as respostas para a humanidade e trazer a felicidade para a humanidade. Era isso que eles falavam. E também eram inquestionáveis. Eles chegam a certa conclusão, fim de papo. É isso e não tem questionamento. O tempo foi passando também para o modernismo. E aí uma galera, uns pensadores, começaram a questionar isso aí. Peraí, como que é esse negócio de uma verdade absoluta? Dá para falar que uma coisa é uma verdade absoluta? Eles começaram a questionar. Pô, uma coisa que é realidade aqui, uma verdade aqui, pode não ser uma verdade em outro canto do mundo. E começaram a questionar a ciência. E como eu já falei, a ciência veio para trazer felicidade para o ser humano. Mais recentemente, né, considerando o período de toda a história, estourou a Primeira e Segunda Guerra. E daí, como é que fica? A ciência, a tecnologia que ia resolver os problemas do mundo, trazer felicidade, olha no que deu. Aí a era moderna começou a cair de vez. E surgiu, com esses questionamentos que eu falei, o movimento a era pós-moderna. Com a queda da modernidade, a pós-modernidade ficou cada vez mais emergente e tomou conta mesmo na revolução cultural aí dos anos 60 e 70. Ou seja, agora estamos vivendo na época pós-moderna. E o problema que o modernismo também trouxe o seguinte: esses detalhezinhos que eles questionavam, pô, não é bem assim como vocês falam, começaram a relativizar, e isso tomou conta, porque agora não existe mais verdade absoluta. Antes, a ciência dizia, é assim, fim de papo. E os pós-modernistas começaram, não, será? Não pode ser diferente? E hoje eles pregam o seguinte: não existe mais uma verdade. Cada um vive a sua verdade. Se você quer viver essa verdade, beleza, viva. Se você quiser viver uma outra verdade, legal, vale tudo. Ou seja, não existe verdade. Nem Deus não é mais uma verdade. E nisso, a humanidade acabou se perdendo. Hoje eu dei um título, um nome para a pregação. E o nome é Vivendo na Areia Movediça. Eu acho que é assim que a sociedade se encontra com todo esse movimento do pós-modernismo. A gente está caminhando na areia movediça. Eu acho que todos sabem o que é areia movediça, né? É lá um poço que existe. Você caiu ali, meu, é caixão. Você vai afundando aos poucos, não tem como sair, a não ser que alguém te ajude. E quanto mais você tente sair, mais esperneie, mais rápido você vai afundar. E assim que eu vejo a humanidade hoje em dia. Estamos num poço de areia movediça. E um dos ícones desse pós-modernismo, dessa geração, é o nosso querido Cazuza. Acho que todos conhecem. Já vou pedir para o Fábio ir preparando um videoclipe. Geralmente a gente começa a pregação com leitura da Bíblia. Hoje vai ser diferente, né? Aqui é Gólgota. Vamos ver um videoclipe do Cazuza. Uma música dele é bem conhecida, a Ideologia, né? E vou querer que vocês prestassem bastante atenção na letra da música, que eu quero trabalhar algumas questões a respeito dessa letra. Então, nisso que eu falei, nesse breve panorama, presta atenção nas colocações e nas frases dele e faça uma pequena reflexão do que isso significa para a vida de hoje. Vai lá, Fábio. acho que todos conheciam essa música. Só que muitas vezes a gente canta, até dança, sem prestar atenção na letra. E vejam, desse panorama que eu falei, né, do pós-modernismo, da forma que está o nosso mundo, o Cazuza foi muito bem sucedido. É uma referência, né, até cultural. Ele conseguiu tudo o que a gente fala, né, o mundo pode oferecer. Fama, dinheiro, teve as mulheres que quis, os homens também, né? É uma pessoa, assim, até hoje, referência. Só que mesmo vivendo tudo que a vida pode oferecer para ele, nessa música ele deixa claro que o quê? Cara, tem alguma coisa errada. Isso não está certo. Então, para mim, essa música é um pedido de socorro. Um pedido de socorro de alguém que se criou nos moldes desse mundo. Vou dividir a mensagem em dois tópicos, né? E como hoje é a pregação musical, né? E não quero ser injusto com ninguém, ser mais eclético. O primeiro tópico é a geração Zeca Pagodinho. Nós somos a geração Zeca Pagodinho. Não, com certeza. Quem conhece pelo menos uma frase do Zeca Pagodinho? E o Filipão deve saber, o cara conhece tudo. Alguém já ouviu aquela lá? Deixa a vida me levar. Aí, ó, já tá amarrado esse aí, meu. Ou seja, no fundo a gente é a geração Zeca Pagodinho, daquela deixa a vida me levar. O Fábio faz bastante bolo, né? Quem fez renovo com ele é uma beleza, né? Ele faz cada bolo de chocolate lá, até agora ninguém morreu. E qualquer um de nós sabe como é que funciona o esquema do bolo. Faz a massa, coloca naquela forma, põe no forno e ele fica pronto. Você tira a forma e qual o formato que o bolo fica? Muito bem. Fica no formato da forma. E assim é com a gente também. A gente vive nesse mundo e a gente acaba tomando a forma do sistema. Esse que é o grande problema. Quero trabalhar algumas frases da música. Uma delas, já no começo: e as ilusões foram todas perdidas. Sabe, isso mostra uma coisa, eu acho complicado. Não o fato de perder as ilusões, e sim de eu basear minha vida em cima de ilusões. Infelizmente, hoje a geração é uma geração meio que virtual. Com a informática, com a internet do jeito que está, você tem amigos virtuais, relacionamentos virtuais, igrejas virtuais, assiste pela TV, assiste pela net. E isso traz o quê? Falta de responsabilidade para as pessoas. Hoje em dia, a gente foge das responsabilidades. E uma coisa, quando eu digo, a geração atual é isso e aquilo, eu não estou descendo uma crítica a vocês. Todos somos dessa geração. Eu, tudo bem, eu podia ser pai de boa parte de vocês. E se de repente, não precisam concordar aí, pessoal, não precisa concordar tão rápido. E se eu estou criticando muitas coisas da atual geração, é porque a minha geração e algumas anteriores prepararam a forma na qual vocês estão sendo assados, e todos nós. Então, não entendo que agora eu não quero cometer o mesmo erro que meus pais e daquela geração olhava pra gente. Que vai dar dessa molecada? Nada, bando de louco, não quer nada com a vida. Eu não estou querendo fazer isso, não quero cair no mesmo erro. Só que a gente tem que tomar alguma atitude, porque a geração que a gente vive, todos nós, a gente foge de responsabilidade. A gente quer basear nossa vida em ilusões. Nessa de deixa a vida me levar, a gente não está preocupado com amanhã, a gente não está preocupado com o planeta, não estamos preocupados nem com a nossa própria vida, muito menos com Deus, muito menos com a nossa vida espiritual. Eu acho que a maioria sabe, né, que nem a Silvana, minha esposa, tem problema sério de saúde, tem câncer. A coisa não está legal. E às vezes eu fico perguntando, né? Aí você já fica meio ali na corda bamba, né? Às vezes estou andando na rua e vejo alguém fumando, a coisa mais comum. Eu olho para essa pessoa, putz, o cara não sabe o que está fazendo. Eu estou vivendo essa realidade perto. Isso porque ela nunca fumou, imagina se fumasse. A pessoa fuma, vive como se não tivesse amanhã. Hoje ela está tendo atitudes? Não, isso não vai acontecer comigo. Ou, se acontecer comigo, amanhã eu resolvo. Só que tem uma coisa, o amanhã chega, e chega mais rápido do que você imagina. E essa irresponsabilidade acaba afetando toda a sociedade, inclusive a igreja. Eu fico às vezes triste, os visitantes que me perdoem, né, com a nossa igreja. Tem todo o potencial, e é o que o Cris falou, acabou de falar. A gente não tem responsabilidade nem com a igreja. Uma das coisas, a gente não tem responsabilidade para sustentar a igreja. Não é uma questão de dinheiro, é uma questão de responsabilidade. Boa parte das pessoas paga 100 para assistir um show, não do Zeca Pagodinho, né, mas outros, gasta 500, 600, 1000 com tatuagem. Lógico, se fizer no Cristo, ferrou no Vando, aí pode, né? Aí pode, senão... O quê? Ah, é, também. Aí pode. Só que isso acaba sendo prioridade na nossa vida. E pior, aí tem os cachaceiros e, né, maconha, pó, não sei o quê. Se sobrar dinheiro, aí talvez eu traga a minha oferta. Não, a maconha acabou. Por isso está inchado, né, cara? Tá. Então pare. Aí a gente vem aqui, usufrui da estrutura que a gente tem, está pouco se lixando para aluguel, e por algumas vezes essa igreja esteve à porta de fechar por falta de dinheiro. Mas a gente olha, ah, isso não é problema meu. Quem que é o pastor? Pipe, o Pipe e a Cátia que se virem, não é problema meu. Ou seja, a gente vive uma vida leviana, com pouca responsabilidade. Só que isso afeta toda a nossa vida. O que esperar de pessoas que não têm responsabilidade nem consigo mesmo? Qual o futuro que a gente vai ter como igreja, como pessoa, como sociedade? Outra frase que põe a gente para pensar: meus heróis morreram de overdose. Essa frase é marcante, né? Aqui não preciso nem falar muito, né? Quem são teus heróis? Quem são as pessoas nas quais você se espelha? Eu não estou falando uma admiração, pô, aquele esportista, o cara é bom, ou no nosso contexto, pô, essa banda, o cara canta demais, o cara toca demais. Eu não estou falando de admiração, mas estou falando de referência. São esses caras a referência da tua vida? Ou de repente são pessoas que estão aqui, na Bíblia? Sinceridade, poucos de nós têm como referência os heróis da fé. Jesus Cristo, Deus. Então, quais as referências que você tem buscado para a tua vida e eu para a minha? Uma frase mais triste ainda dessa música, beira o absurdo, ou é um absurdo. Eu vou pagar a conta do analista para nunca mais saber quem eu sou. Cara, o cara está coroando a estupidez. Está fugindo de si mesmo. Mas é isso que o pós-modernismo, o capitalismo selvagem, o excesso de consumismo prega. Ter é muito mais importante do que ser. Então você não precisa saber quem você é. Vai vivendo. Vai vivendo, deixa a vida te levar, não sei para onde, mas eu vou. Mas você e eu, a gente sabe para onde a vida vai te levar se você se deixar levar por ela. Ou seja, se eu quero esquecer quem eu sou, e se eu estou pouco me lixando para quem eu sou, como que fica a vontade de Deus na minha vida? Porque eu e você somos um projeto de Deus. A gente está cansado, não vou falar careca, vocês vão rir, né? Olha aí, ó, viu? Eu sabia. A gente está careca de saber, então, que Deus nos criou com um propósito. É um chavão, mas não é mentira, é um fato. E quando a gente foge disso, a gente se perde. Outra frase: pois aquele garoto que ia mudar o mundo, agora assiste a tudo em cima do muro. Não é assim hoje em dia? Ninguém mais quer se comprometer com nada. Eu não quero formar opinião. Para quê? Não vai resolver nada. Estamos aí, os votos estão sendo provavelmente já estão sendo apurados. Estou pouco me lixando, nada vai resolver. Biblicamente a gente sabe que a coisa não vai ficar muito boa, mas não tira a nossa responsabilidade da gente formar opinião e lutar pelos nossos ideais. E não pelos ideais do pós-modernismo e os ideais do, entre aspas, mundo, e sim do que Deus coloca na nossa vida. E interessante que o Cazuza fala, ó, pois aquele garoto que ia mudar o mundo, ele chegou, ele nasceu com um sonho, ele teve um sonho, só que, como historinha do bolo, né, ele foi jogado numa forma e perdeu seus sonhos. Esquece, não quero mais saber. Eu me amoldei a esse padrão que tem aí. E o refrão é a confissão do Cazuza. É a confissão que, ó, tá tudo errado. Ideologia, eu quero uma para viver. Ou seja, como eu falei, ele foi um cara muito bem sucedido, teve tudo o que quis, foi e é uma referência, e essa música acho que foi feita já mais no final da vida. Ele fala, cara, eu quero uma ideologia para viver, porque eu não tenho. Se ele falou que quer, é porque ele não tem. Então para que ele viveu? Qual que foi o significado da vida dele? Qual a diferença que ele realmente fez? Qual a ideologia da tua vida? Entenderam agora por que a gente é a geração do Zeca Pagodinho, né? Só que a má notícia é essa, né? Que a gente é geração Zeca Pagodinho. E a gente está afundado, ou estamos afundando, na areia movediça. Mas a boa notícia é o tópico 2. A gente tem como sair dessa areia movediça. A gente tem como sair dessa forma. Então o tópico 2 é saindo dessa forma. Lembrando de novo daquele bolo dentro da forma. A gente tem como sair e trabalhar e mudar nossa cabeça. Até que enfim vai ter um texto bíblico, se não achar que vai passar em branco. Vou pedir para vocês abrirem as Bíblias de vocês em Romanos capítulo 12. Romanos capítulo 12, os versículos 1 e 2. Aqui Paulo traz uma palavra que eu acho pelo menos assim muito, muito bem para esse caso. E hoje a gente está debatendo aqui, falando sobre pós-modernismo, mas com certeza naquela época, há 2000 anos atrás, quase 2000 anos atrás, eles também tinham algum tipo de problema dentro da igreja que estava influenciando a vida dessa. Então, Romanos 12. Portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Podia encerrar por aqui, né? Está aqui a resposta. Interessante que Paulo começa assim: rogo-lhes pelas misericórdias de Deus. Traduzindo para a nossa linguagem, pelo amor de Deus, ele está falando isso. Abra o olho, pelo amor de Deus, saia desse padrão do mundo. Sair dessa forma significa tirar o pé da lama, tirar o pé daquele poço de areia movediça. E quando Cazuza fala ideologia, eu quero uma para viver, a resposta está aqui. Deus, cristianismo, Jesus é muito mais que uma ideologia, é uma razão, é um conceito de vida. E a partir do momento que a gente se preocupar em sair fora desse formato que a gente já está tão contaminado e se empenhar mais em querer saber o que Deus quer de mim e não fugir de mim mesmo, como diz a música, a partir desse momento a nossa vida começa a clarear. Nenhum de vocês, eu também, não temos culpa de ter nascido nessa época e nessa situação, com todo esse contexto maluco. Só que uma vez que a gente está aqui, não nos resta outra opção. Você não tem culpa, mas nós temos a responsabilidade de lutar e batalhar para sair dessa situação. Biblicamente, a gente sabe que aos olhos do mundo a coisa só vai piorar. É o tal do fim dos tempos, a gente sabe como é que é. Mas isso não tira a nossa responsabilidade. E eu acho que a palavra-chave, a ideia-chave para combater isso que a gente está falando hoje é o versículo 2. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente. Paulo está mostrando o problema, a forma do mundo, e está mostrando a solução. Qual a solução? Transformai-vos pela renovação da sua mente. Isso requer uma atitude. Qual a forma que a gente vai mudar a nossa mente para ter a mente de Cristo? Se empenhando na palavra. É a única forma. Como que a gente vai querer conhecer a Deus, viver de acordo com os seus princípios, se a gente não conhece Deus, se a gente está pouco se lixando em buscar Deus? Então, para mim, fica claro que o primeiro passo, e talvez o mais importante, seja o quê? A gente se empenhar, voltar a ter uma comunhão com Deus. E quando Paulo fala que transformem-se pela renovação de sua mente, ele não está falando somente de atitudes. Porque se eu só mudar somente minha atitude, eu vou estar sendo que nem fariseu, eu vou estar sendo hipócrita. Eu penso uma coisa, mas para não ficar chato, né, eu faço outra, pelo menos na frente dos outros. Temos que mudar nossa mente. Que a partir do momento que a gente tenha uma mente nova, as nossas atitudes serão reflexos dessa mente. Aí sim a transformação é completa. Que me preocupo, porque cada vez mais a gente vive uma religiosidade. A gente vem aqui no domingo, vem na quarta, canta, de repente até dá oferta, ora, e no dia a dia a gente está preocupado em viver uma vida conforme a vontade de Deus, ou a gente está cantando a musiquinha do Cazuza? Não que seja errado, mas eu quero dizer cantando de coração aquilo lá. Os meus heróis morreram de overdose. Eu vou no analista para esquecer, ou nem procurar saber quem eu sou. Qual é a nossa atitude? O problema que eu vejo, para mim, uma das passagens mais duras, mais pesadas da Bíblia, Apocalipse 3:16. A gente muitas vezes fica brincando de igreja. E em Apocalipse 3:16 é aquela palavra, aquela parte que Deus fala do quente, do morno e do frio, né? Quente é o cara que está firme com Deus, frio é aquele que não está nem aí. E o morno, infelizmente, é aquele que com qual a igreja está cheio. E o que Deus fala do morno? É uma palavra nojenta, pesada, mas Deus falou: o morno estou prestes a vomitar da minha boca. É uma palavra muito forte. Por que eu vomito? Uma coisa que te intoxicou, te fez mal, que teu corpo está expelindo. É isso que eu sou, é isso que você é quando temos atitude de mornidão. Quando a gente fala uma coisa e vive outra. Então acho que essa música pode ser uma reflexão na nossa vida. Com certeza a gente já ouviu várias vezes, talvez não pensou na letra, mas que a gente esteja refletindo sobre isso. Busque a Deus, invista teu tempo na palavra de Deus, procurando, como diz Paulo, saber qual a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. O Cazuza, pelo menos até quando ele escreveu essa música, ele não sabia, ele não tinha ideologia, ele não sabia a vontade de Deus para sua vida. mas nós podemos saber. E a gente está muito perto disso porque a gente está aqui ouvindo a palavra de Deus. Isso é bom. Só que o lado, entre aspas, ruim para você é que você já ouviu. Se você nunca tinha ouvido, mas hoje ouviu, caixão, Deus vai cobrar de você. Então, o desafio é que a gente tenha mais responsabilidade na nossa vida. Concluindo, fazer um breve resumo do que a gente viu. A gente nasceu nessa época de pós-modernidade, de relatividade. Não, não existe nada, viva do jeito que você quer, vale tudo. Geração Zeca Pagodinho, e que está levando a gente para onde? Para um poço de areia movediça. Mas a gente pode sair desse formato, desse mundo, buscando a Deus, buscando a sua vontade, que é boa, perfeita e agradável. A vontade dele é boa para a gente. Só que isso depende basicamente de uma coisa: da tua e da minha atitude. Deus nos deu todas as ferramentas. A gente se meteu na enrascada, mas Deus já nos deu todas as ferramentas para a gente sair disso e ter uma vida conforme os seus princípios. Só falta o quê? A gente usar essas ferramentas. E essa decisão é particular de cada um. Então, irmãos, sou eu, é você que escolhe se a gente vive sem ideologia, se a gente vive na geração Zeca Pagodinho, ou se a gente vive Romanos 12, 2. Que a gente esteja refletindo sobre isso e, de repente, mudando algumas atitudes da nossa vida de agora em diante. Amém? Senhor Deus, a gente quer te agradecer por essa palavra, que nem sempre é legal ter que ouvir umas duras, mas é necessário, Pai. Te peço, Pai, que a tua misericórdia esteja sobre mim e cada um de nós aqui, que a ficha caia nas nossas vidas, que a gente consiga se libertar dos males que o mundo traz para a gente. Não que todo mundo seja mal, mas que a gente não seja influenciado negativamente pelo mundo, mas muito pelo contrário, que através da pregação de nossa palavra, através da nossa vida, a gente influencie e impacte a vida das outras pessoas. Se a gente conseguir mudar e impactar uma única vida, Pai, a nossa vida já valeu a pena. Te peço que o Senhor nos dê força, sabedoria, e que teu Espírito Santo, Pai, esteja tornando a tua palavra fértil em nossos corações, para que a gente possa, além de pregar, vivê-la cada vez mais. Isso te peço, Senhor, em teu nome. Amém. Amém. Deus te abençoe, Bruno. Certa vez eu li um testemunho numa revistinha da Donep, dizendo que um testemunho da enfermeira que cuidou do Cazuza um pouco antes dele falecer. E segundo essa enfermeira, o Cazuza entregou a sua vida para Cristo antes de conhecer a morte. De repente não conheceu de fato, né? Quem sabe lá na eternidade nós teremos a graça, o privilégio de conhecer e vê-lo caminhando com a gente para toda a eternidade. Amém? Gente, é o seguinte, o Luke mandou um e-mail agora pedindo oração, porque a Ania amanhã precisa fazer uma cirurgia. Deixa eu ver aqui como é que está aqui. O Luke pediu oração, amanhã a Ania fará uma cirurgia para tirar a vesícula e as... São pedras na vesícula, então, isso, né? Pedras na vesícula. E vai tirar a vesícula também. Então, ele vai tirar as pedras juntos, né? Amém. Então, é pra gente orar pela cirurgia que ela fará amanhã. E pelo Danielzinho, que é o bebezinho, que tá lá com poucos meses. Porque ela não está podendo amamentar. Por causa dessa questão, ela não está podendo amamentar. E ele não está querendo muito a mamadeira, ok? Tá certo? Então vamos orar agora por essa cirurgia e vamos orar pelo Daniel em nome de Jesus. Eu gostaria que você fechasse seus olhos onde você estiver agora e que você comece a orar pela Ana em nome de Jesus. Todos nós, oremos por ela. Amém? nós queremos colocar a Ania em Tuas mãos, Senhor. Pedir, Deus, que a Tua mão esteja sobre ela, em nome de Jesus, Pai. Que essa cirurgia, Deus, venha realmente ser um sucesso, Pai. Que ela possa sair de lá, Deus, sabe, com vida, com saúde, Pai. Porque o Senhor sabe que ela tem ainda o Danielzinho, Pai, para cuidar. E continuar sendo, Deus, a rocha que ela tem sido na vida do Luke também, Pai. Peço também pela vida do Danielzinho, Pai. Sabe, conceda essa criança graça, Deus, nesse momento. Para que ele possa, Deus, aceitar a mamadeira, Pai. Sabe que ele ainda é dependente dela, Deus. Precisa do leite, Pai, da mãe. Deus, Tu és soberano, Pai. Eu quero pedir agora, Pai, que o Senhor venha mover essa situação, Deus, com a Tua mão e providenciar, Deus, um milagre nessa situação, Deus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Ainda não saiu o resultado da presidência. Ainda faltam 11% dos votos. Estão sendo apurados aí, tá? Então, creio que daqui a uma meia hora nós já devemos ter o resultado aí. Christopher, vem aqui. Tira pra mim aqui, Charlie. Isso aqui. Kurumi, tira aí, por favor. Muito tempo nós temos orado para que Deus levantasse nessa igreja um outro pastor que viesse realmente a cooperar nesse ministério. Há muito tempo eu e a Kátia estamos... Não é você não. E... Há muito tempo nós temos orado isso e nós estamos chegando num ponto em que a igreja não tem condições mais de ter somente dois pastores, eu e a Kátia, ok? Então está muito complicado para a gente dar conta de todo mundo, muito difícil. A gente tá sentindo que chegou o tempo disso acontecer, e está aqui um cara que demonstrou na sua vida, na sua fidelidade, no seu amor pelo reino de Deus, pelas pessoas, principalmente lá em Blumenau. Christopher foi para lá, deu a cara para bater mesmo, se lascou, ralou. Então foi bem amaciado para chegar aqui, continuar se lascando, ralando, né? E cumprindo aquilo que ele foi chamado para ser. Ok? Então, a gente vai ordenar hoje o Christopher como presbítero, já encaminhando ele para o chamado pastoral. Hoje, a princípio, nós vamos ordenar ele como presbítero, e para daqui a um tempo, então, ele receber a ordenação pastoral, se ele permanecer fazendo tudo direitinho, né? Amém? Então, uma das coisas que eu aprendi no meu ministério é que um seminário teológico não forma um pastor. O que forma um pastor são as pessoas. Ninguém aprende a ser pastor dentro de um seminário teológico. Ninguém aprende. Uma coisa que eu aprendi foi que quando eu saí do seminário, eu sabia tudo, exatamente tudo sobre teologia. Eu não sabia nada sobre cuidar de vidas. Nada. Não sabia nada. Eu fui aprender a cuidar de vidas cuidando de vidas. Então, quem me formou como pastor foram vocês. Me formou não, ainda estou em processo, né? Isso aí é uma coisa que vai para a vida inteira, né? Lá no céu a gente vai estar livre dessa carga, né? Mas aqui na terra, enquanto estamos aqui, a gente está aí aprendendo diariamente, errando muito mais do que acertando, né? Decepcionando pessoas, se decepcionando com pessoas. E isso faz parte desse processo, infelizmente, mas nós estamos aí, ok? Então, Christopher, de joelhos diante da minha presença. Quero que vocês fiquem de pé. Chamar minha esposa aqui também. Cadê minha mulher? Minha mulher? Eu ia mais aqui. Você bate tudo os cabelos. estendam suas mãos em direção do Cristo aqui. Deus, nós estamos aqui, Deus, colocando o Christopher, Pai, esse teu servo, Deus, fiel ao Senhor, esse que tem renunciado a si mesmo, carregado a sua cruz, Pai, buscado, Deus, sempre pôr em primeiro lugar na sua vida o teu reino, Senhor, apesar de tudo, Pai, apesar de sua enfermidade, Deus, apesar, Deus, da sua história familiar, Pai. Eu quero, em nome de Jesus, Pai, agora, quero ordená-lo, Deus, como presbítero nessa igreja, Deus. Que o Senhor o revista de toda autoridade, Deus. Toda autoridade para pastorear esta igreja, Deus. Dê a ele toda a sabedoria, Deus. Toda a graça. Todo o amor, principalmente, Deus. Todo o fruto que o teu Espírito puder trazer sobre a vida dele, Deus, para cuidar dessa igreja, Deus. Sabe, que o Cristo permaneça sendo, Deus, o servo que ele tem sido, o líder que ele tem sido, a referência que ele tem sido nesta igreja, Deus. Muito obrigado, Deus. Cristo, eu quero te ordenar agora, presbítero, na igreja do Senhor Jesus Cristo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Deus abençoe. Aplaudir aí. Desde quando começou a escogitar a história dessa liderança, de assumir algo e com relação ao pastoreio, presbitério, começou a ficar, parece que, mais pesado, né? Porque o título, queira ou não, ele acaba colocando você à prova mais do que aquilo que você tem feito. Antes de qualquer título, quero dizer, cara, que essa igreja aqui, eu quero servir naquilo que for necessário. Antes de ser presbítero, sei lá, pastor um dia, não sei, eu quero ser amigo, saca? De quem eu puder ser amigo. Eu quero ser companheiro de quem eu puder ser companheiro. O título, na verdade, ele acaba vindo de acordo com a consequência, sei lá, da servidão na igreja, mas isso não vai ser o principal na minha vida. Eu quero ser, cara, um cara amigo de vocês, sabe? Aquilo que vocês quiserem, precisarem, e que eu puder fazer, até aquilo que eu não puder fazer, que não estiver ao meu alcance, eu quero poder fazer para te servir. Eu creio que ninguém veio nesse mundo para ser servido, mas nós viemos aqui para servir. Então eu estou aqui para isso, sabe? Eu quero fazer o possível para honrar vocês, em nome de Jesus. Aê, se lascou, se lascou. Amém. Amém. Não, bolinho não, o cara já está enfermo aí, vai acabar de quebrar o coitado. Amém, gente. Então é o seguinte, galera, pegue seu irmão que está ao seu lado aí agora, coloque a mão no ombro dele. Coloque a mão no ombro dele, ore por ele agora, ore pelo seu irmão agora, para que ele tenha uma semana vitoriosa, de renovação da mente, como o Bruno falou nessa noite, amém? De não conformação com este mundo. Vamos ser uma geração relevante em nome de Jesus. Amém? Deus os abençoe.